192010-1190. Alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, pista 28, passarei do 230. Com 2009, solicita proa 230 por 10 milhas. 3 horas de desvio, 2009, reporte ao câmbio, recebendo a proa de coral. A sensorizada de desvio 230, reporta coral. Solicita nível 200 com sinal. Tudo mantendo o nível 200, as vidas contam com 2009. Nível 200 com 2009. Estabilizando, 4462 azul. No 4462, completa o sinal de procedimento ordinário, pista 28, Salvador, torre na noite do sinal 95. Completando o final do R9 de 4462-1895. Bom trabalho, senhorita. Bom trabalho. Obrigado. Zero 2230, decolador 19, chame controle Salvador 10298. Controle Salvador em 1208, passarei 2230. Torre Salvador, uma boa tarde de 4462, azul estabilizado 7. Tente azul 4462, a mais de autorização de fogo. Guarda. 50 metros de controle no setor. Assim como as curvas de aproximação, o rolo de aproximação, 404. Controle, passarela 2230. 2230 da passarela, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, depois tira a telefone. Subida para 180, eleva, passarela 2230. Ajustado por autorizado pista 28, vento 210 graus 099. Nível pouso na 28, 4462 azul. 284, autorizado a Belém, motorista 28. Lima Senha 28, na 884. Rumo 884, livre da restrição de manter a prata 2510, decolagem autorizada por ser 28, vento 210 graus, 07. Livre decolagem 28, restrição, voo 884. Boa tarde, eu vou no 659, no ponto 028 graus. Boa noite, 59, boa tarde, autorizado a Alemanha, mantém pista 28. Alemanha, mantém pista 28, vou 159. O 4048 está autorizado a passar para o Nordeste. Informo que está ingressando em espaço aéreo Golf. Reporte para modificação das regras. Controle de Salvador, boa tarde, voo 284, desvio 200, Cedarão. 1184, contato radar na decolagem, saída Aron, transição Aru, desvio de voo 230. 239, livre da restrição de motor para 2500 pés, no colégio autorizado, pista 28, vento 210 graus, 08. Da lista de restrições da restrição após decolagem, 2500 pés, autorizado o decolagem 28, voo no 159. Autorizado alinhar e manter pista 28. Mantém pista 28, vamos ver se começa. Decolador 27, chame o controle Salvador, 20258. 20258, bom, 259, contato na tela de decolagem, suba a via, segue essa bola, transição Tóquio, no nível de voo 360. Via para o 360, gol no mesmo lado. Voando 256, nível da restrição de uma temperatura 2510, após decolagem, tem decolagem autorizada, pista 28, vento 210 graus, 099. Sim, esse abre o restrição 256. Estou em montagem, 3567, ponto 028, pronto. 3567, boa tarde, autorizado ali, mantém 28. Ali, mantém 28, 3567. 4048, entendi então que cancela o plano FR aos dois lados. 4048, plano IFR cancelado aos 29, altitude de tráfego de feira, 2510, pode estar de 1.90 na meia. 4048, plano com ajuste de altímetro é na hora de Salvador, 1.90 na meia. Comeia decolada aos 29, chama controle Salvador, 1.20, décima 8. 208, eu deixo comigo, obrigado. Salvador, vou no 256, boa tarde, perfil da Aron. Vou no 256, contato radar, sobre a via saída da Aron, transição Aru, nível de voo 370. Aron, Aru 370, 256. Tá 3569. 6227, próxima pós espera pronta. Pois tarde, China 63, 21, aproximado, ponte 0228, pronto. Sofia 6321. Afirmo, China 6321, autorizado ali, em Mantética 28. Ali, Mantém 28, 6321. Eu conheço um dos outros da Sumo 8, eu tenho uma terceira da Sumo 3. No livro da restrição de manter a prota 2500, país após decolagem, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 139. Sim, livro decolagem 2863, 21. Na 620, tráfego 10 horas, 190 milhas, rumo sudeste, passando 080 para o 360, vai 320 no Xará. É, que bom, bem, já. Na 227, tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 090 para 2510, Lang 737-800 de Gol. 7-2-2-7. Melhor que aquilo, decolagem autorizada para o sistema 7, vento 180 graus, 099. Lama 142, submatendo o voo 370, chama centro Recife, frequência 126 decimal 85, até 95 decimal 45. Oscar Kilo, decolada 43, está me encontrando em Salvador, 120, décima 8. 208. Controle o Papa Romeo Charlie Oscar Kilo, na mão. Papa Romeo Charlie Oscar Kilo, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo, transição do ataque, nível de voo 260. Via Momo, contato 260, Charlie Oscar Kilo. Papa Romeo Charlie Oscar Kilo, sob detonação, confirmando, tem condições de manter o rumo de decolagem? Afirmativo, manterá a partir de agora o rumo de decolagem, o Charlie Oscar Kilo, em detonação. Tem algum de decolagem, Charlie Oscar, deixa eu ver, Charlie Oscar Kilo. Charlie Oscar Kilo, mantendo o rumo de decolagem, ascensão para o nível 260. Eu ganho no 620, mantenha 3.010. Mantenha 3.010 e prossegue no procedimento? Tenho 3.010, ganho no 620. Agora mantenha o procedimento ou não? Vou no 620, mantenha escuta. Charlie Oscar Kilo, controle. Foi escuta. Subversor, curva direita para o 230, o limite será a radial 230 de Salvador. 230, radial 230 de Salvador. 620, controle. Escuta. 620, controle. Foi escuta. 620, para informação, tráfego, posição de 9 horas, 9 milhas, no rumo sul. Desça agora para 2500 pés, ajuste no 017, 3 horas final do procedimento de RNAV, 610 de Salvador, reposta estabilizada. Paulo Charlie Oscar Kilo, suba sem restrição para nível de voo 2620, aguarde para prosseguir no... 2620, aguardando para bom, Charlie Oscar Kilo. Mantenha a proa, 230. Tenha a proa 230, Charlie Oscar Kilo. Charlie Oscar Kilo. Meu Charlie Oscar Kilo, curva direita para 340. Direita 340, Charlie Oscar Kilo. Para meu Charlie Oscar Kilo, bloqueio do VR Salvador, voa ao Batata. Sete bloqueio, Salvador, voa ao Batata. O Charlie Oscar Kilo. Chame Centro Recife, frequência número 5, décima 1, alterna, 1, 2, 3, décima 8. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 8, 6, 2, 8. Utilizada a nave, só checada 620. 620, chame torre, no meio do décima 9, centro. Muito boa tarde, 620, agora estabilizada a nave 28. Boa tarde, meu nome é 620, fogo autorizado, pista 28, vento 170 graus, 129. Obrigado, fogo livre, pista 28. Rio 050, TAM 3367. A 3367 desça para 2500 pés, o ajuste para o último 9097, autorizado final, que vocês vão entrar em nave, eu posso estabilizar. Autorizado 2500 pés, 1097, autorizado o final do procedimento RNAV e reportado, estabilizado, TAM 3367. Meu nome é 321. Chame Centro Recife, frequência 928, décima 8, alterna 35, décima 3. 128, 135, 3, boa, 63, 2, 1. Delta Zulu, torre. Seu nome é secretário, chamo para o táxi, está dando o nome Delta Zulu. Uno 120, solo 50, libere a esquina, taxiway Charlie. Chame 121 19. Oliveira Charlie, 119, voo 1620. Recepção no final com a pista vista 133-67. 3667, chame o torre 1819. 1019-5, 133-67. Avistado por motorizado pista 28, vento 150 graus, 129. Vira e pouso pista 28, tá 3367. Contato radar, as meias, 3 milhas nordeste de Salvador, vou na proa de Alagoinhas, é ponte da descida, chegada a Ipit. Em Alagoinhas, Oscar Garcia. Identifique, você havia chegado a Eucipiano para nível de 120. Mike Eco Zulu, táxi autorizado, chama do ponto de espera da Oscar, QNH 1097. 1097, QNH, autorizado o táxi, chama Estação da Lástica, pode ser que seja. São Fulco. Mantenha a chegada de Tecutano, mais ou menos, mais ou menos. Mike Echo Zulu, estacionado 56, chame controle, Salvador, número 08. Controle, Salvador, número 08, Mike Echo Zulu, graças a Deus. Controle, Salvador, Mike Echo Zulu, boa tarde. Mike Echo Zulu, direto Manatinho, número 10, reporte 20, aniversário. Passará 2-0 milhas direto para o Netinho, Mike Echo Zulu. Informações de tráfego, um helicóptero mantendo o nome pesadinho do litoral sul, confirmando a restrição de manter por até 2.500 pés após decolagem. Decolagem autorizada, pista 28, vento nos 50 graus, 139. Sim, senhor, tráfego, então vai manter a proa até 2.500, né, 3.17. Livre de decolagem, está 2.6. Mais com o Alfa Torre. Entrou a critério, chamo para a decolagem. Panamá 327, decolado 59, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 908, obrigado, Apache. Salvador, boa tarde, Panamá 327. Panamá 327, contato radar na decolagem. Pós 2 mil pés, esquerda, proa de coral, número de voo 240. Número 240, após 2 mil, proa de coral, Panamá 327. Oscar Golf Sierra, Rui Bonfim. Afirmativo, para as aeronaves, tudo controle Salvador, pistinhos agora, pistão 0, vento 150 graus, 10 mais. Mais um mapa, foi. Mike Romeo Alfa, decolagem por ponto de vista em remar, chamei fora do solo, não atraso da reportagem do seu topo. Fora do solo, vai saber aviso antes de vista. Flores, esquerda, proa 020, limite radial 130, ver a retomada. Está pedindo 120. Azul 6918, vê se mantém a nível de voo 050. Solo mais de Romeu, Alfa. Isso como sudoeste, passando 040 para 240, é 2318 do Xanete. Oceania 327, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, passando 115 para 050, Embraer 190 das 8. Hotel Atlantic Cass, 6327, transporte com o final nível 180. 180 com o final, Oceania 327. Autorizado, 180, Oceania 327. Mandou o Michael Melton até 10 do litoral norte? Acima, acima, ele vai próximo àquela pista que tem ali do litoral norte, ó. Sim. Esquerda 340, azul 6918. Brunel 998, limite 250 de Salvador. Isso para 3 mil pés, hoje estou tirando 10017. Para 3 mil, 10017, o limite é radial 250 do... Azul 998, sua esquerda proa 305, limite 290 de Salvador. Esquerda 305, limitado pela 290 de Salvador, azul 998. Golfo Sierra, vê se mantém o nível de voo 050. Hotel Alfa, transfere controle 120-2-8. 208. Alfa. Hotel Alfa, prossiga. Qual a próxima pedagem, senhor? O restaurante Alvaro Norte? Vai manter o circuito aqui que é voo de Júlio Mandeção, tá? 20, mantém a vertical do pedágio. Lateral, Michael. Minha direita para 350, limite 100 de Salvador, quer dizer, mais 100 de Salvador. Curva à direita para o centro 3, ok? Minha direita para 300, metade pelo que é mais 100 de cima. 360, limitado pelo que é mais de 100 de Salvador. Arboruno Elefa, voo 1097. Fazendo 8, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 170 graus, 07 nós, check-train. Baixar travado, livre pouso na 1-0 para o azul 69, boa noite. Papapá, Mike Romeu Alfa, reporte ideal para enrimar. Informa o tráfego em Braia do Azul, final para pouso, pista 1-0. Já está por hora de direção, mais 2 minutos para a pouso. Ideal, setor Luiz, já estou indo. Sim. Boa tarde, eu vou 4423. Azul 4423, após a passagem da, do Embraer da companhia, que pousa autorizada a alinhar e manter pistão no zero. Estou passando o Embraer da companhia ali mantendo o zero, o 4423. Eu tenho o Oscar no esquilo, contato radar. A 74 milhas de Salvador, vou na proa de Itália. Mike Romeu Alfa, reporte no solo em Rimar, vento para referência 1-70 graus, 07 nós, ajuste de altímetro no 0 no 7. 07, estou controlado, vai faltar a live agora. 97, autoriza voar direto, Elefa? 9097. Oi, Eleva. Eleva, obrigado. No solo, no 3, libera direita, chame controle solo em 1219. Liberando aqui a direita, vai chamar o solo 1219, azul, 6922. Mantendo o 050 e a chegada do Médio. Catuno 70 graus, 079. Fim de decolagem 443. Pode ser o universo. Chegada a ponto, para o Lino, para 2 mil pés. Apesar do procedimento de LS, aqui vem para a pista 10, ótima Lúcia. Romeu Alfa, considere o solo zona 4, frequência livre. 7, chame 7 Recife, frequência 28, décimo 8, até 935, décimo 3. 288353, obrigado. Salvador, está com a 778, vamos esperar dar uma zero, então. 778, autorizada a linha e decolar, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Decolagem, pista 10, está com a 778. Pode chamar o controle, ou...